Então os querubins elevaram as suas asas, e as rodas os acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava no alto, sobre eles. A glória do Senhor subiu do meio da cidade e se pôs sobre o monte que está a leste da cidade. Ezequiel 11, versículos 22 e 23. Então contei aos exilados todas as coisas que o Senhor me havia mostrado. Ezequiel 11, versículo 25. Desde o capítulo 8, versículo 1 de Ezequiel está junto com os exilados, quando Deus lhe dá essa visão fantástica, exatamente para mostrar-lhes o que estava acontecendo no mundo espiritual. No plano físico, a cidade de Jerusalém estava sendo invadida pelo exército de Nabucodonosor, havia morte, destruição e conquista. Parecia apenas algo humano. Porém, na Bíblia, Deus revela a seus profetas fiéis, ao abrir-lhes os olhos, como fez com o moço de Eliseu, 2 Reis 6, versículos 16 e 17, o que, de fato, estava acontecendo. E nesse texto de Ezequiel, a glória do Senhor, isto é, a presença especial de Deus, estava se apartando de Jerusalém, que estava entregue aos seus inimigos em razão do seu pecado. Eis a razão por que a nação precisava confiar nos profetas de Deus, também chamados de videntes, 1 Samuel 9, versículo 9, pois estes tinham os olhos abertos, outro nome para profeta, Números 24, versículo 3, olhos abertos pelo próprio Deus. Hoje, podemos decidir olhar apenas com nossos olhos carnais ou termos os olhos abertos por Deus. E nossos olhos são abertos para a realidade espiritual pela palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é a luz para os meus caminhos. Salmos 119, versículo 105. Na Bíblia há tantos exemplos assim. Gosto de lembrar da visão de João no Novo Testamento, que deu origem ao livro de Apocalipse. No capítulo 4, enquanto o caos reina sobre a terra na figura do imperador romano, perseguindo e matando os discípulos de Jesus, no céu, Deus reina sobre o trono, Jesus está ao seu lado direito e o povo de Deus também reina, representados pelos 24 anciãos. Veja a mensagem que João pôde passar aos cristãos perseguidos e sim, de tempos em tempos alguns de vocês passarão pela experiência da morte trágica, crucificados, decapitados, queimados vivos ou comidos por leões. Mas, após isso, vocês estarão junto com Deus, pois seus nomes estão escritos no livro da vida. Por isso o livro de Apocalipse é livro de consolo, primeiros para nossos sofridos irmãos do final do primeiro século e depois para nós. Finalmente, quero destacar a partida da glória de Deus de Jerusalém. Lembrou-me de Moisés, insistindo pela presença de Deus entre o povo, mesmo após este ter pecado feio no caso do bezerro de ouro. Quero destacar as palavras do profeta de Deus. E imediatamente Moisés curvou-se para a terra, adorou o Senhor. E disse: E Senhor, se agora alcancei favor diante de ti, continua no meio de nós, porque este povo é teimoso. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado e toma-nos por tua herança. Êxodo capítulo 34 versículos 8 e 9. Que pena que Judá, na época de Ezequiel, por causa dos seus pecados, perdeu temporariamente a presença do Senhor dos Exércitos. Que bom, que maravilha! Hoje temos a presença especial de Deus, falando a nós por meio da palavra dele, a Bíblia. E habitando em nós através do Espírito Santo que habita a cada cristão. E assim será até a volta gloriosa do nosso amado Jesus Cristo.